Ficheiro 1, Os Jogos da Fome, Trilogia de Suzanne Collins, Livro 2, Em Chamas. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos para os utentes deficientes visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Proceda à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Suzanne Collins é autora de literatura infanto-juvenil e argumentista de programas televisivos infantis, nomeadamente para a Nickelodeon. O primeiro volume desta trilogia esteve no top de best-sellers de diversos jornais e revistas norte-americanos durante várias semanas consecutivas e foi considerado o melhor livro de ficção infanto-juvenil de 2008. Pela Publishers Weekly e pelo The New York Times. O segundo volume conta já com 50 semanas consecutivas na lista de best-sellers deste jornal e até agora encontra-se traduzido em 32 idiomas. Sinopse. Contra todas as expectativas, não só Katniss Everdeen venceu os Jogos da Fome, como pela primeira vez na história desta competição, dois tributos conseguiram sair da arena com vida. Mas o que para Katniss e Peeta não passou de uma estratégia desesperada para não terem de escolher entre matar ou morrer, para os espectadores de todos os distritos foi um ato de desafio ao poder opressivo do Capitólio. Agora, Katniss e Peeta tornaram-se os rostos de uma rebelião que nunca esteve nos seus planos. E o Capitólio não olhará a meios para se vingar. O segundo volume da trilogia Os Jogos da Fome mantém um ritmo constante de adrenalina e promete tornar-se uma das leituras mais viciantes do ano. Comentários. Em Chamas não só correspondeu às minhas expectativas, como as superou. É tão emocionante como o anterior volume desta série, mas é ainda mais arrebatador, agora que as personagens nos são familiares e que partilhamos as suas aflições. Stephanie Meyer. Ficha técnica. Os Jogos da Fome em Chamas. Título original: Catching Fire. The Hunger Games. Autora Suzanne Collins. Copyright 2009 by Suzanne Collins. Tradução Jaime Araújo para Editorial Presença, Lisboa 2010. Primeira edição Lisboa, outubro 2010. Depósito legal número 316536/10. Para os meus pais, Jane e Michael Collins, e para os meus sogros, Dixie e Charles Pryor. Índice. Parte 1. A Faísca. Ficheiro 2. Parte 2. O Quarteirão. Ficheiro 13. Parte 3. O Inimigo. Ficheiro 24.